Esta é a pedida de todas as manhãs de domingo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem aniversariou na última quarta-feira é a gentil e direta funcionária da nossa querida Lafic Imóveis, Dona Regina Cardoso Cap, que recebeu de Dona Maria Alice Bittencourt e do Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa Lafic Imóveis, de toda a equipe daquela casa, de seus familiares e da nossa equipe, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, os parabéns a você, a Dona Regina Cardoso Cap, que aniversariou na última quarta-feira, gentil direta funcionária da Lafic Imóveis. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Nós vamos atender ele, que reside em Brotas. Alô, alô, Brotas, que também amanhece o som do jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o funcionário aposentado, ele que é bancário aposentado, ele que é uma figura bastante querida, ele que é colecionador da nossa música popular, ele, assíduo ouvinte de um jardim, um coreto, a música e a saudade, ele que é o senhor, o gentleman, senhor Rudinei Bertocco. Bom dia, amigo, senhor Rudinei Bertocco, da cidade de Brotas, que tem uma coletânea musical invejável da nossa música popular e também da música internacional. Ao senhor Rudinei Bertocco, da cidade de Brotas, Ciro Monteiro, com esta pérola do cartão Tive Sim. Alberto Fortuna, cantor português saudoso que fez sucesso pela Nacional, do Eduardo Patanel, fazendo o arranjo, adaptação para o nosso idioma, do Haroldo Barbosa, Albertinho Fortuna canta Uno. Para ele, senhor Rudinei Bertocco de Brotas, ele que é um gentleman, ele que é colecionador da nossa música, ele que é fã assíduo de um jardim, um coreto, a música e a saudade, Nelson Gonçalves, o intérprete favorito do senhor Rudinei. Nelson Gonçalves, do J. Cascata, em arranjo Zacarias, Juramento Falso. Amor antes do teu, tive sim. O que ela sonhava eram os meus sonhos, e assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. Eu vou calar, pois não pretendo, amor, te magoar. Grande amor antes do teu, tive sim. O que ela sonhava eram os meus sonhos, e assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente como contente ao teu lado estou. Tive sim,